Paulo, bom dia, Papa de Morveta. Meu nome é Luiz Fontana, bom dia. Contato em abaixo, tudo no TNV 380, autorizado em São Paulo. zero degrees, 10 knots. 07 5 Lincoln Logan. Thank you. 1180, decolagem da piscina 0, primeira curva. A esquerda na seguida, mesmo transição batata, faz o ataque e segue direto para tomar a rota de plano. A câmera me trouxe quando 5056, com o trecho chamador do período 2028. estas três versões de investigação, de outro e mantém o 4.10 de dia chegada por mais de uma, ajuste uma 014. Direto do ano, desça para 3 motéis e forma estabilizar o sinal e olhar o seu tempo. Sarita, Salvador, 2 a 3, 1 a 8. 08, muito obrigado, Sarita, 2 a 2. Só bom dia, parceiro, 2 a 2. Passarela 221, bom dia, contato radar. Tudo não tem nível 182, eu saio da Momo. Cancelamento inscrição 3.6. Cancelada a inscrição, via mão para 80022. Para o 9-3, para 3-10, com a lista de caminho de via chegada baixa, ajuste na 0 na 4.